Bravo, decola ao 04, controle 1-9-8. 1-9-8, vai chamar pioneiro 32. Torre, muito boa tarde, Papá Romeu, Romeu, jogou? Jogou, você reporte a vista no final do zero. Aqui. Meu Golf já está? Negativo, ainda não. Que a camada está próxima à cabeceira aqui, mas em cima da pista é totalmente visual. É Porsche avistando, já está livre seu pouso quando avistar, vento calmo. Negativo, já visual, 700 pés. Querido pouso. Meu Golf Solo 1 3 direito, 1-2-1-9 Solo. 9, tá bom. É 1-2-1-1, não corrija, 1-2-1-1. Obrigado, Golfo Cruzamento, estacionar para o Grande Aviso. São Lucinho, continue a aproximação, informe na final 1-0 avistando. O último aeronave pousou cerca de 5 minutos, avistou em torno de 700 pés. Aparentemente houve uma pequena melhora nas condições. Sim, a gente informa na onda. Salvador, onça 1-5, tá visual na final da 1-0. Sim, check o trem de pouso, vento 1-60 graus, 8 nós. Baixado e travado, onça. Poderia confirmar o vento para Salvador, por gentileza, 1-5. 1 Fundo 80 graus, 8 nós. Salvador, eu chamei a 6141, boa. 6141, continua a aproximação, é a posta vistão, não tiveram nada, vistou cerca de 700 pés, tinha uma visibilidade de 3.000. Bem, tá chovendo leve aí sobre a pista, né? É, sobre a pista tá chuva leve e na final chuva mais pesada. Ok, obrigado. Falsa 15, solar 23, liga à direita, chame novamente à direita para cruzamento da pista em uso. Ativo, lá dentro mantém a posição onde está. Vou manter a posição no ponto de pé. Milhão 41 já está sendo avistado. A pista está livre, o vento é de 190 graus, 8 nós. Tenho 64 livre pouso, tá estimado. Que livre pouso. Autorizado, cruzamento até o pátio militar, ao estacionar a frequência livre. 6141, solo 27, livre direita, 1211 no solo. 3111 no livrado. Torre Salvador, ponte azul 4089, pode esperar. Pronto, certo, pronto. Azul 4089, autorizado alinhar e decolar, pistão zero, vento 180 graus, 5 nós. Autorizado a alinhar veicular azul 4089. 089 decolas 30, controle 119 decimal 8. 198, um bom trabalho, obrigado. Autorizado, né? Decolar trip 9959, vento 180 graus, 5 nós. Na nave circulada, decola os 33, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa tarde, 62. 62, 13, não pode disparar, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, 2-1-3, decola os 3-6, controle 1-1-9, decimal 8. 2 Salvador, bom dia, 3, 2, boa tarde, está presente no meio, ponto 0 da 1-0, pronto. 3, 4, 2, são. Contém, 3, 2. Salvador, ou Xanar, 320, final, visual, baixa travada. 2, Salvador, ou Xanar, 320. 320, está me estando? Afirmativo. Livre pouso, vento 190 graus, 59. Livre pouso no zero, Chanel 320. O Papagol? Sou sim, eu vou, sim. Tá na proa da rotatória, mantendo 1500 pés. Se possível, visual até a final de 4 mil, agora deixa só o Golf, hein? Golf, camarada. Retorno no 27, 119, decimal 8. Cuidado olhar e manter o 3216. É 320, solo aos 40, direita, 121 no solo. Confirmando a partida do solo? 121 decimal 1. 221, 6-3-0. O Patagolf vai ter que fazer uma espera aí, um 360, aguardando para final no 7, devido ao tráfego já 1 milha de 5. Aqui faz 360 aberto pela esquerda, aguardando o final. Ok, vai manter aqui condições visuais, 360 pela esquerda. O Salvador, chama 6395, canal estabilizado. Alinhado e pronto, 3216. 3216 livre decolar, vento 160 graus, meia dúzia mais. Decolagem, então. 3216. 3215, continua a aproximação, vai a atualização de pouso. 3215, continua a aproximação, vai a atualização de pouso. Aguarda 6395. 867, mantém a posição. Atrás de fora. pouso, complete agora a esquerda, sinal no 7, aguarde autorização de pouso. Pouso, vai completar. É 315, já avistando? Afirma. Livre pouso, vento 1,60 graus, 8 nós, pista 10. Eu posso, pista 10, minha 315. 3216, decola os 42, controle 119, decimal 8. Tá, 3216, 119, decimal 8, bom dia. Autorizado Lema, tem 1867. Ali mantém 10, boa noite, né? Apagou, filho, cheque o trem, livre pouso, pista no 7, vento 1,60 graus, 8 horas, pista molhada. Tô, vai checar o trem. É 315, solo fosse 45, direito 21, desse valor no solo. 219, direita, 315. 211. 211. Bom, ficou o trem baixar e travado. 6 gol, Felipe Pouso. Oito meia sete, livre decolagem, vento 1,60 graus, 8 nós. Livre decolagem, 1,0, gol 1,867. Uno, 1,9, decimal 8. 2,008, como recebe o controle? Ok, nem eu recebi essa transmissão também. É, identifique, voo e TAP. Aguarde. Turno 127, Salvador. Temi Torre, 9895, TAM 3144. Turno 127, Salvador. 144, cheque o trem. Já tem livre pouso, pista 1,0. Vento 1,60 graus, 2 alães. Livre pouso, 3,144. Apagou, pessoal, os 47. Livrar, estacionar, presença livre. Relay. 867, recolha os 47. Controle 119, decimal 8. Controle 19,8, boa tarde. Desça o 060. O 867 da Gol, contato radar, sobe ao nível 360, serviço de vigilância. Saída árvore. Aguarde. Na 3216, voe frote. Solo aos 49, livre à direita, e chama 1-2-1 no 1, solo. Chama 1-2-1 no 1, tanto 3-1-4-4. Gol 2008, livre descida 2000 pés, o ajuste no 0 no 5. 3205. Autorizado ali, MT, 3105. Ali, livre decolagem, vento 1 no 4 0 grama e 2 anões. Aí, certo, 3-8. O gordo autorizado, né, Mateus 1-0. Decola 55, controle 1, 9, decimal 8. 98, Santos 3805. Torre Salvador, gol 2008. Está agora no momento 2 milhas para o Índia Serra, estabilizado no ILS X-Ray da 1-0. Ciente, mantém a aproximação, a atualização de pouso. Ciente, quanto aguardando, 2008. Cabe pronto, gol 79. Sente livre decolagem, gordo, vento 1, 60 graus, 62 anões. Livre decolagem, boa. Oi, Salvador, passarela 22, 30, ponto de espera pronto. Sente, mantém a posição. Mantém. Cheque o trem, livre pouso, pista 10, vento 1, 50 graus, meio dúzia mais. Ok, está baixado, travado, livre pouso na 1-0, gol 2008. O gol do 79, decola 57, controle 1-9, decimal 8. 79-8, gol. 4103, informe fora do solo, o vento 180 graus, 8 nós. Já mulher matei o passarinho do 230. Sim, matei. Gol 2008, solo ao 59, direita, 121, decimal 1. 21, 1, gol 2008. 05, ponto de espera, pronto, posição no zero. E mantém a posição, quem está em cima do ponto de espera, mantém a posição. O patrulha 03 fora do solo, com a proa da rotatória. Quincente, patrulha 03, decola o 00 no 700. Chama o controle 1 no 9 decimal 8. Chama o controle 198, patrulha 03. Passarinho do livre decolagem, vento 1 no 60 graus, 10 mais. Livre decolagem, passarinho. Passarinho decola 01, controle 1, 19, decimal 8. 19, 8, boa tarde. Pegasus 05, autorizado alinhar e decolar. Pistão no 0, vento no 60 graus, 8, 9. 05, fazendo alinhar e decolar, pistão no 0. Torre Salvador, Netuno 127, estabilizado em LS, trem baixado e travado. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, Netuno. Aguardando a autorização, Netuno 127. Torre está 3283, ponto de espera pronto. Mantém o ponto de espera, o 3, 2 e 3. Mantém.